A minha vida de peão só recordação eu tenho guardada, da peonada gritando, berrante, tocando, chamando a boiada. Nas tardes quentes de agosto, suor do meu rosto coberto de pó. E quebrada em quebradas nas longas estradas, só Deus tinha dó. No estado de Mato Grosso eu era bem moço, mas tinha coragem. Enfrentei o Pantanal, uma vida infernal, laçando selvagem. Junto com meus companheiros cruéis pantaneiros, tiramos de lá. No perigoso transporte, encontrando com a morte a cada lugar. De passo a passo a boiada, uma onça pintada às vezes seguia, querendo matar sua fome, o cheiro do homem a fera temia. O som do berrante manhoso, o andar preguiçoso da tropa cansada, foi brutalidade, mas tenho saudade da vida passada. Ao deixar o estradão, para o meu coração foi um forte veneno, minha rede macia, que nela eu dormia até no sereno. Expressos boiadeiros deixou os pioneiros com a vida arrasada. Acabou-se o berrante, o transporte elegante e uma boiada.